Deus é por nós, contra nós ninguém será. Rocha firme eterna é o Senhor Jeová. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Verdes campos e descanso me dará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, rocha firme eterna é o Senhor Jeová. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Verdes campos se descanso lhe dará. Poderoso e Deus forte, nele vou confiar, nele vou confiar, nele vou confiar.